Bom, amigos, chegamos agora para o nosso quarto e último bloco da nossa 15ª edição, onde vamos responder as perguntas dos nossos amigos e também deixar os nossos palpites para etapas de New Hampshire da Sprint Cup e de Kentucky da Nationwide Series. Vamos lá, começando com as perguntas. Bom, eu vou começar pelas que foram feitas lá no podcast, lá na página do podcast, lá no Big One Brasil. Bom, a primeira é do Gabriel. Bom, ele pergunta: vocês acham, do ponto de vista de resultados, que o Dale Jr. já deu o que tinha que dar na NASCAR? Ainda mais. Não. Peraí, deixa eu completar a pergunta. Ah, não vai por partes? Bom, eu vou já ia fazer as perguntas e a gente respondia por parte. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, Dale Jr., primeira, se já acabou a carreira dele, já deu o que tinha que dar. E se a gente acha que com a evolução dos carros, ele acabou não se adaptando com esses carros novos, o COT e o Geração 6, com os mesmos carros que ele andava no começo da carreira, né? Se talvez isso seja a questão dele não vencer. Essa que é a pergunta do Gabriel. Bom, primeiro, é um grande piloto ainda, mas não vence. E a tocada de carro, ele deve estar sentindo um pouco de diferença, assim. Tanto é que quando ele está mais à vontade com o carro, ele consegue um bom resultado. Mas ele ainda é um bom piloto, sim, é um piloto para ser destacado, mas não é também o melhor piloto do mundo. Na minha opinião, o Júnior é um dos pilotos mais subestimados que eu vejo o pessoal falando, assim. Ele é um piloto que tem uma grande história, conquistou muitas vitórias, mas, como vocês falaram, além de não ter se adaptado bem ao COT e ao Gen 6, se bem que o problema do Júnior é o problema de muitos pilotos da NASCAR, como, por exemplo, o Greg Biffle. É piloto com várias vitórias, com um grande know-how, só que ganhar título é difícil, cara. É difícil você ganhar na NASCAR. Tem mais 10 caras. O Junior é um piloto muito bom. E, como o Léo falou, ele não tá no grupo de elite da categoria, mas é um piloto que você tem que respeitar muito. Eu acho que ele ainda tem, roubando uma expressão que muita gente fala, ele ainda tem muita garrafa para vender ainda. Boa expressão. Eu acho que o Dale não tá morto, não. Eu acho que tem muito ainda para conquistar ainda na NASCAR. Mas, assim, eu não vejo como a questão de adaptação aos carros, eu acho, assim. Eu acho que foi muito mais psicológico e estrutural em termos de equipe, dele ser o primeiro carro de equipe, e depois da equipe não passar por uma boa fase financeira, ele acabar saindo da equipe e ele chegar não sendo o primeiro piloto, tendo dois pilotos à frente dele na outra equipe. E talvez com a chegada do carro do sexta geração, do Gen 6, talvez as coisas até melhoraram para ele. Mas o fato dele não vencer corrida, eu não sei ao que isso está ligado, o que é o problema, qual é o problema que ele não consegue vencer corrida. Às vezes você vê, Qual é a talvez. chave de tudo? Exatamente. Você vê que às vezes ele tem um carro para vencer a corrida e acaba sempre dando uma zebra que ele acaba não vencendo. Sim, é. Sei que isso não vai acontecer. Ele tem quase que um contrato não vitalício, mas é muito difícil ele sair daqui de Rick Hendrick hoje. Mas vocês não acham que ia ser uma boa para ele trocar de equipe? Se ele fosse para um outro time, um outro momento, um outro. Não ia ser uma maneira de renascer, que ele não é bobo, tanto que nas últimas duas temporadas regulares, 24 corridas, tudo bem que não era Chase, mas ele terminou na frente do Jeff Gordon e do Case Kane, nas duas, que não são duas mula manca. O Júnior, ele é um bom piloto, tem números. Foi, Quem terminou. sabe, lá na frente, ele não faz igual o Matt Kenseth, muda de equipe e daí a gente não vê um Dale Júnior renovado. Pode acontecer, eu acho que seria uma boa, sim. Eu acho que seria uma boa. Pode entrar outra pergunta? Vai. Então vamos lá. Anderson Barbosa pergunta. Também na página do Big One Brasil. Bom, ele vai fazer três perguntas. Primeira da Truck Series. Se ele pergunta se a gente sabe de conversas do Paludo, né, para Nationwide em 2014 e se a meta dele em 2013 está sendo cumprida. Essa é a primeira pergunta. É, tá, a meta dele está sendo cumprida, sim. É, para mim está perfeito o ano para ele. Também perfeito. O único problema... O único problema do, não só do Paludo, como também do James Buescher, do Ty Dillon, do próprio Peters, que foi mal na última corrida, mas... O único problema desses caras todos se chama Matt Crafton, que tá num ano que... Eu não tive no bloco aqui, infelizmente, mas... Ele na última prova chegou em quarto, o segundo do campeonato chegou em oitavo, já meteu 5 pontos do cara. É, ninguém vai tirar do Crafton esse ano. E esse é o grande problema do Paludo para título. Em relação à negociação com ele, a gente ainda não sabe, mas eu acho que ia ser uma boa ele ficar para 2000 e mais um ano na Truck Series para brigar, para aí sim, se não brigar pelo título, brigar por vitórias para ficar entre os três primeiros, porque força para vencer ele já mostrou que tem. Só faltou sorte. E seria interessante, eu não sei a viabilidade disso, se ele fizesse a temporada integral na Truck Series e fizesse, brigando pelo título, e fizesse algumas corridas na Nationwide. Algo como o Matt Crafton está fazendo agora, né, no carro 33. É aquele lance que a gente sempre fala, né? Às vezes é bom você fazer 5, 6 corridas na categoria, num carro bom, num carro com força para vencer, do que jogar todas as suas fichas num carro full time que não seja... a melhor opção. Bom, segunda pergunta. Em termos de boato versus real, qual é a chance de vermos o Tony Canan na Gibbs no ano que vem? Bom, boatos é forte que ele deva vir para a National Artil. Agora, verdade mesmo, concreto, eu acredito que ele está mais para ficar na IndyCar do que vir para a NASCAR. Isso falando em concreto. Eu acho que o grande desejo dele é ficar na IndyCar. Eu acho que a saída do Montoya agora para a Penske pode ter sido a gota d'água para o Chip Ganassi tentar investir para tentar trazer ele. Mas em questão de boato forte, eu acho que a vinda dele da Nationwide Series, ainda mais nessa siliceação que está tão insana, acontecem umas coisas inocentes que você... Mas eu acho que sobre o TK, acho que logo logo a gente vai ter alguma novidade. Eu também acho. Eu acho que seria muito bom para a NASCAR a vinda dele. E até para ele mesmo também, que ele é muito querido lá nos Estados Unidos. E assim, eu acho que um cara não merece ficar nesse calvário numa categoria que não está valorizando os pilotos e está valorizando sim quem está pagando. Então eu acho que se ele tivesse realmente a oportunidade, seria interessante, mas não é o desejo dele. O desejo dele é ficar na Indy. E tomara sim que ele acerte o contrato para ficar na Indy e que seja uma coisa boa, né? Que ele é um cara que merece andar num carro bom, porque talento a gente sabe que o Tony tem. Não à toa, que já foi campeão da categoria e é o atual campeão da Indy 500. E a categoria precisa muito dele. Mesmo com a ida do Montoya, o TK é um patrimônio da Fórmula Indy. E aí então, entrando até nesse assunto, a última pergunta do Anderson Barbosa é essa. Com a confirmação do Montoya para a Indy, quem é o novo favorito para pegar o carro 78? Se podemos ter uma surpresa da Nationwide nesse carro. Bom, então, essa é uma pergunta complicada, né? Porque no carro 78, eu vejo que o Kurt Busch, ele toca o carro no braço, né? E aí eu pergunto para vocês, quem será que tem o braço que o Kurt Busch tem para tocar o carro, né? Mas assim, para andar nesse carro 78 e fazer alguma coisa, teria que vir talvez o Herod Sadler, muito motivado, da Nationwide, para fazer esse carro andar bem. É uma questão que merece uma resposta bem longa, mas eu vou tentar ser o mais curto possível. A vinda do Kurt Busch para a Furniture Row, além do talento do Kurt, a Furniture fez um grande investimento, né? Pegando o que, com certeza, agora no Chase, o que tem de melhor na garagem do Richard Childress está no carro tanto do Kevin Harvick, tanto no Kurt Busch, por aquele motivo que eu citei, né? Que um grande resultado do Kurt pode significar um grande, grande dinheiro que pode vir para Richard Childress. Na minha opinião, tem dois caminhos. Ou você traz um piloto experiente, com segurança, que dois nomes, para mim, muito fortes seriam, nesse sentido, Elliott Sadler e até, por que não, Jeff Burton. Embora esse eu não acredite que vá, porque se ele viesse, ia ser só para um máximo 2 anos. E a equipe, se ele viesse correr só em 2014 e já tivesse outro piloto em 2015... Em 4 anos seriam 4 pilotos. Isso não é positivo, mesmo com a possibilidade até deles abrirem um segundo carro. E a outra possibilidade seria apostar num jovem talento, de algum bom piloto que nunca teve uma grande chance, e investir nele. Um nome que, pessoalmente, eu acho que teria chance, não sei se os dois amigos concordam, é o nome de Lanton Cássio. Até por ser um piloto que hoje trabalha com equipamento de Richard Childress e faz um trabalho até digno. E, querendo ou não, já tem uma grande experiência no Sprint Cup correndo. Seria uma aposta deles. Agora, eu não sei se um nome como o do Lanton Cássio faria a Furniture investir tanto como vem investindo nesse ano. E além da diferença do que é Kurt Busch e o que é Lanton Cássio. Mas seria uma aposta. Não acredito que venha, mas pode dar certo. Eu acho que a Furniture Row ficou na mão, que ela estava esperando o Montoya. E aí, com a negociação com a Penske, acho que jogou água no negócio da Furniture Row. E que eu vinha cravando com o Montoya nesse carro. Eu tinha quase certeza disso. E não duvido que a negociação estava acontecendo. Só que eu acho que o negócio da Penske foi mais tentador para o Montoya. Vai trabalhar menos, talvez vai ganhar até mais. E vai estar na Penske, né? Que foi como ele mesmo disse, que era um sonho para ele. Então, quando pintou a oportunidade, descartou o 78. Eles estão perdidos. Sei lá, põe um Morgan Shepherd aí, porque não vai ficar... Não vai ter gente boa o suficiente para correr nesse carro. Porque se você sair de um Kurt Busch para pegar um Elliott Sadler, você está dando 2, 3 passos para trás. Então, na verdade, hoje não tem piloto em nível de Chase, por exemplo, para pegar esse carro hoje, que é o nível que o carro está hoje. Então, eles vão penar. Eles vão dar vários passos para trás. Pedro, só terminando rapidão, tem um nome desses pilotos, aqueles, o Léo acho que concordaria que seria uma boa, cara, que é o David Reagan, que é um piloto que tem um grande experiência com o Jack Roush e que não é bobo. É um bom piloto que poderia fazer um grande trabalho com esse carro. Não no nível do Kurt Busch, mas colocado as outras opções. Eu ainda acho que ele é meio bobo ainda para esse carro, mas, bom... Aí é questão de opinião. E é um cara que não é agente livre, eu acho. Eu acho que ele tem contrato. Então, quem tá livre no mercado aí é difícil. Não sei. Não sei que eles vão mexer, não. Eu, sinceramente, eu acho que... Né, não sei falar para você. Tá difícil. Tá difícil saber quem que eles vão pôr nesse carro. Bom, vamos lá. Então, vamos lá as perguntas do Guilherme aqui. O Guilherme faz uns 1 bilhão e 800 mil perguntas. Pode continuar perguntando, tá, Guilherme? A gente não fica magoado, não. Vamos lá. E tá. É simples a pergunta dele. A primeira. Ele pergunta a respeito dos patrocínios da Michael Waltrip Racing. Ele leu que a Napa estava pensando em rever sua parceria com a Michael Waltrip Racing, né, após o episódio lá em Richmond. A Napa estava querendo rever o acordo, né? E aí a pergunta é a seguinte: sabendo que a Michael Waltrip Racing estava com dificuldade de patrocínio para o 15 em algumas corridas, e tinha a Napa garantida no 56, que pode não acontecer de romper, mas caso romperia, qual seria o nível de perca da equipe em relação à evolução que ela vinha tendo nos últimos anos, caso ela viesse a perder os patrocínios? Léo? Então, na minha opinião, seria prático para a equipe, mas vendo hoje em dia, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que se fosse para ter largado a Michael Ottop, pelo menos a 5-Hour Energy, ele já teria feito. Agora a Neipa, eu acho que não vai, não deve largar. Mas seria muito complicado para o time de Michael Ottop. Mas querendo ou não, é uma equipe que tem um... Pode sujar a imagem da equipe, mas são carros bons de você patrocinar e bons para você ter visão no mercado, que aparecem muito, que em condição de vencer cada fim de semana. Então, a Napa é importante, né? Para MWR, muito importante. Na verdade, é o carro-chefe, né? Mas também se perder também a Napa, né? Que venha outros patrocinadores, que com certeza também o Michael Alves deve conseguir pro carro dele. Então, assim, é importante. É um grande patrocinador, é importante. É uma marca na equipe, mas também novos patrocinadores, se for o caso, com certeza vai chegar. Eu acho que, assim, se os patrocinadores realmente saíssem, ia ser um peso grande, talvez para manutenção de um terceiro carro. Mas acredito que parar a evolução, não. Acho que a equipe já atingiu um patamar bacana já. Mas assim, na hora aparece esse monte de problemas e tal, por causa do que aconteceu. Mas aí o negócio vai esfriar, o Clint Boyer vai andar bem, o Truex vai fazer uns bons resultados também. E daí depois tudo dá certo. Acho que... E tudo dá certo. Exatamente, acho que depois não muda nada. E aí... Igual aquela vez do Kurt Busch lá, depois deu tudo certo. Exatamente. E aí o Guilherme faz outra pergunta, porque depois surgiu um outro assunto aí. E ele, a pergunta dele, para simplificar ela, é o seguinte. O Jimmy Jones chegou a falar numa entrevista que, caso a NASCAR tivesse alguma dúvida no decorrer da corrida, em algum acontecimento e tal, se ela poderia se utilizar dos artifícios de futebol americano, de tênis hoje, de parar a corrida, ver o vídeo que aconteceu e punir na hora, assim. E a pergunta é o que nós achamos disso. Eu já vou falar a verdade, eu acho que o Jimmy Jones estava doidão na hora que falou isso aí. Completamente antidesportivo. O Jimmy Johnson, eu acho que ele deve ter pegado um pacote de maionese lá daquele patrocinador do Dale Júnior lá. Viajou na maionese, JJ. Não dá. Eu acho que a NASCAR já faz muito de divulgar as punições na terça-feira e às vezes rever resultados logo após a chegada. E acho que é isso aí mesmo. Do jeito que tá bom demais. E só lembrando que são 43 carros. Exatamente. Não dá para ficar parando toda hora e dando bandeira vermelha, então. Bom, vamos lá. Vamos para perguntas que foram realizadas no Twitter aqui. Tem uma que foi feita aqui pelo deixa eu achar aqui, pelo Rafael Pereira. Rafael Pereira pergunta: quem vocês acham que já está eliminado no Chase? Aí, na opinião dele, 22 e 82 e 88 já eram. Tá. Precisa responder, tá sim. 88 e 22 é uma situação muito complicada, praticamente fora. Eu acho que o 88 tá mais fora do que o 22, mas... não sei, pode acontecer bastante coisa aí, então deixa rolar. Mas, assim, não dá pra descartar, porque dá pra descontar, mas... Mas... a diferença é muito longe, né? Vamos ver se os caras... Se os caras conseguem voltar aí. Bom, tem outra pergunta via Twitter aí, do Guilherme Martins. Se ele pergunta se quem a gente apostaria no 78 e se o Piquet teria alguma chance. Ainda não. Se for passar vergonha, pode ir, mas ainda não. Quem apostaria? Landon Cássio. Olha, se fosse no mesmo período do ano passado, teria algum cabimento. Agora, hoje, como a gente estava falando, é que mesmo pegando um piloto mais experiente e mais sólido com o Nelson, hoje já é arriscar Imagina com o Nelsinho, que é um piloto em desenvolvimento ainda. E para o próprio Piquet não seria uma coisa aconselhável. Poderia dar certo, né? Mas não vejo algo possível hoje. É, eu também acho que é mais sonho do que tudo também. É, não sei, o Lando Calrissian até que não seria um mau nome, mas acho que vai apanhar muito também. É, bom, eu acho que vou aguardar esse carro 78 aí, agora eu fiquei em dúvida. Bom, vamos lá. Perguntas no... Mais uma sobre o 78 aqui. Agora na NASCAR Home Tracks, no grupo do Léo aqui. O Alan Lopes pergunta, quem é o favorito ou mais provável para assumir o número 78 em 2014? Bom, não sei também. Agora virou incógnita, né? É, virou um ponto de interrogação. Faço ideia. É grande. Quer falar Lando Calrissian de novo, Hélio? Não. É interrogação. É, o Alan Lopes pergunta novamente, considerando que serão mais quatro provas em pistas de 1,5 milhas, só para considerar o Kenseth mais favorito ao título? Dá para considerar? Sim. Sim. Só que tanto o Kenseth, tanto o Kyle, tem que tomar cuidado com um ou dois abandonos, porque esses carros têm meio histórico de ter esses problemas. E aí o João Carlos Nóbrega faz uma pergunta que já foi feita pelo Rafael Pereira lá. Se Logano e Júnior estão fora da disputa já. Fora não, mas tá sim. Tá, mas não tá. É, tá, mas não tá. Tá em coma, os dois estão em coma. É. Eu não sei, vamos ver. Eu quero ver como é que vai ser essa do Logano. O Júnior acho que não tem bala na agulha pra ir mais longe, não. É, aí o Guilherme Martins pergunta, a bagunça que o Blaney fez nos pits e que prejudicou o Júnior a ponder é o que prejudicou o Júnior... Deixa eu ver aqui, deixa eu entender a pergunta. A bagunça que o Blaney fez nos pits e que prejudicou o Júnior a ponto dele abandonar voltas depois pode ter acabado com as chances do Júnior no Chase? E qual a razão ou a falta de razão para a NASCAR não colocar o resto da corrida na segunda-feira? Bom, a razão de não colocar a corrida na segunda-feira eu já falei, né? Foi por causa do período de chuva, que passaria a chuva, daria tempo de secar e continuar a race, não seria muito tarde, então eles resolveram continuar a corrida, né? Acertado. E outra, lembrando que tem o trâmite de tudo, dos caras saírem do circuito, voltarem pro circuito, isso. E devolver ingresso e tal, e tem e tudo vai, isso. Né? Exatamente, exatamente. E compra cachorro quente, também. Cheio, e aí por aí vai. E as chances do Dale Jr. infelizmente foi, né? É, ele já não vencia. E aí ele vai e acaba batendo e o motor indo pro saco. Motor vai pro vinagre. Na corrida de... Na primeira prova da decisão, então acho que já dança. Até é difícil de falar. Uhum. E por desespero do Guilherme, o David Brenner terminou até bem para as condições da Donnie Baldwin. Bom, acho que é isso. Bom, bloco de perguntas é isso aí, moçada. Vamos passar agora para os palpites. Esse final de semana só a Nationwide e a Sprint Cup vão para a pista. A Nationwide corre no Kentucky e a Sprint Cup vai em New Hampshire. Só abrindo um entrelist aqui de New Hampshire. Blake Koch no 0-0. Kevin LePage no 4. Não sei se vocês conhecem, mas é um puta piloto. Vocês têm que acompanhar esse cara. Carl Long no 15. O Joey Coulter vai ter mais uma chance no 18. Não tá fazendo por merecer na truck, mas vai ter uma chance no 18. Dakota Armstrong. Qual patrocinador? Peraí, qual patrocinador? Não tá anunciado ainda. Deve ser de videogame. É, 18 tá. Sempre é com o GameSpot. Acho que não tá definido ainda. Empresário bom, hein? Aham. Dakota Armstrong no 21. Ryan Blaney vai no 22. No 33, o Crafton ganhou mais uma chance, tá, moçada? Aí a gente tem no 34, o Jeb Burton. É a estreia dele, eu acho, na Nationwide. E aí nós temos quem mais aqui? Um 74, o carro vago do Mark Harmon. O 79, o Jeffrey Earnhardt volta. Bom, nós não vamos ter Cup Drivers, então, é isso? Não, porque no 54 vai o Drew Herring. Então, não, vamos, não temos Cup Drivers esse final de semana lá em New Hampshire. Então, assista que a prova vai ser perdão, boa. Em Kentucky. E aí, pode palpitar, Léo, vamos lá. Quem vence? Vai, então vai. Quem vai vencer a corrida vai ser o Elliott Sadler. Não. O Aston Dillon vai vencer. Foi de Matt Crafton. 33 vai ser dominante. É bom, Matt Crafton. Vai fazer a double dungeon, o Crafton, a moral dele. Eu sei que ele vai. Vai terminar entre os 5 primeiros, mas eu acho que quem vence, cara. Sei lá, Kyle Larson. Vamos lá, vamos dar uma chance pro Kyle Larson. Acho que ele vence essa. Toda semana dá uma chance pro Larson. Igual eu tô dando pro Paludo, nunca tá dando certo. É, então tá. Então aí fechou Kentucky. E aí a gente tem a Sprint Cup em New Hampshire. O pior circuito do Chase, na minha opinião. Mas vamos lá. Correr a gente acompanha. É, não temos surpresa na entrelist. Pode completar ele, a observação que você vai fazer. Não, eu só ia falar, já que tá lá mesmo, então vamos assistir, né? Tá lá, tem que assistir. Johnny Sauter no 98, Lando Cassio no 40. Já estão classificados pra prova, ninguém fica de fora porque só 43 inscritos. Kevin Swindell no 30. É uma outra também que é um. É, ele vai estar no lugar do. Aliás. O carro da Swan Racing, né? Ele vai estar mudando de piloto até o final do ano. Já é uma das notícias da semana, né? Que esse mais carro um 30 piloto vai ter. Ainda ser anunciado, né? É, esse carro 30 vai ter um rodízio de piloto até o final do ano. Então, isso, então... E no número 51 vai o Michael McDowell, já com patrocínio trazido pelo Harry Scott. Isso, exatamente. Ó, e quem vence domingo vai ser o Jeff Gordon. Não, você já foi no passado muito sério, não. Quem vai vencer domingo vai ser o Ryan Newman. Olha, cara, pra mim quem vai vencer essa corrida vai ser o Ryan Newman também. Ele é dono dessa pista. Ryan Newman também. Ó. E o Montoya vai chegar em segundo. Acho que é isso, né? É. Você tá falando que é. É, tô achando que é. Dani Capetto, que vai terminar entre os 20 primeiros, e o Danny Hamlin vai terminar entre os 30 primeiros. Isso aí você já pode encravar. Ficar de olho no Mark Martin também, acho que vai dar trabalho. Também acho. É, quem mais aqui que a gente pode estar mencionando aqui? Acho que é só. Vamos fazer o Almendinger não corre, né? O Almendinger não corre. Almendinger nessa não. O McDowell vai no 51 e o Labonte volta no 47. Tá escrito, né? Lembrando que o Labonte tava arrebentado lá da coluna lá por causa de um acidente de bicicleta lá. Outro nome pode aparecer no 78 aí. É. Bem verdade, porque ele não tá oficialmente aposentado. E de volta, né, Léo? Ele correu nessa equipe, né? Quem? O Labonte não correu no 78, no, na Furniture? Não, ele corria no 71. Da... No, no 71 era de outra equipe, né? Na TRG. Ele não chegou a fazer largadas? Não me lembro. Ou era o John Nemechek? John Nemechek era parceiro, né? Era da equipe, no começo. Vixe, agora não lembro não, hein? Bom, os amigos que estão ouvindo... Depois vocês pesquisem aí, porque também não dá pra gravar tudo de cabeça. Mas se o L falou, tem fundamento, gente. Vocês podem ter certeza disso aí, que ele tem uma memória muito boa. É, vamos fazer um exercício rapidão aqui. Já que a gente tá com um pouquinho de tempo no meu cronômetro aqui. Alterações aí. Vocês apostam em alterações no campeonato? No Chase? Quem sobe e quem desce. Rapidão aí. Vamos lá. Ó, quem vai subir, vai dar uma subida boa. Para mim vai ser o Carl Edwards. Deva subir bastante. E quem vai descer, vai ter azar, vai ser o Jimmy Johnson. Igual ele teve em 2010, não foi? Que ele bateu em New Hampshire? Acho que foi 2010 mesmo. Pra mim, além do Carl Edwards que o Léo citou, eu acho que o Green Boy vai vir forte. Depois da semana mais complicada da carreira dele. E quem vai descer, na minha opinião, acho que o Matt Kenseth vai ter um DNF e o Jimmy Johnson vai encher o saco. Eu acho também que tá por aí. Então acho que Johnson sobe, Newman sobe, Kurt Busch deve andar bem também, Então vou colocar esses três subindo. Kenseth deve perder posições. E acho que é isso aí. E... Oh, só para lembrar, para reforçar aqui, o Clint Bauer em 2007, não sei se vocês lembram, em 2007 ele venceu essa corrida do Chase, aquele carro 07 preto do Jack Daniels. Vocês lembram disso? Ele fez pole e venceu essa corrida. Ele não ganhou em 2010, foi a primeira, Léo, corrida dele, que... foi a primeira em 2010, vitória dele na NASCAR. Léo, em 2010 ele não ganhou essa corrida e foi punido depois? Ganhou e foi punido, mas historicamente tá, fica marcado como ele vencedor. É, eu já vi início de Chase que o Greg Biffle venceu as duas primeiras etapas e não foi campeão no final. Então, 2008. Não dá pra gente acreditar em nada, mas eu acredito que Jimmy Johnson deva andar bem também. E ele, Ryan Newman e Kurt Busch devem subir um pouco na tabela. Talvez o Kenseth não venha a despencar tanto, mas não acho que é o tipo de circuito que ele vá andar bem na, né, no Chase. Só para encerrar aqui minha parte hoje, que o Léo tem as notícias para passar pro pessoal aí. E o Kimi Shark novo do 48, o que você achou, Léo, o desempenho dele? Parece que é a opção pit stop lá, veio com defeito lá. É, então, mas o Game Shark pra corrida foi bom, viu, rapaz? Foi bom mesmo. Ele teve dois azar, né? Que foi. Voltou lá pra trás duas vezes. Então, assim, mesmo. E chegou lá na frente. Então, quer dizer que o Game Shark deu certo. É que eu falei, ele teve azar quando ainda dava tempo de ter azar. Se tivesse tido esses quatro azar aí quando começou o Chase, já era já. Chase pra ele, mas só tem em 2014. Mas tem que ser aí a opção pit stop perfeito aqui. Pit stop perfeito aqui. Colocar pit stop automático lá que dá tudo certo. Bom, então, Leozão, pode entrar com as notícias aí que a gente já vai encerrar o bloco. Beleza, ó, as notícias são rápidas essa semana, né? Tem o John Hunter Nemechek, que é o filho do Joey Nemechek, né? Ele anunciou via Twitter que ele vai fazer a sua estreia na Camp World Truck Series. Ele corre mês que vem em Martinsville, né? E tem uma outra notícia que nós já acabamos tocando o assunto aqui, que é o Kevin Swindle, que vai estar na Swan Racing. E o assunto da semana, né? Foi o assunto que já começamos na segunda-feira de manhã com o assunto, que é o Montoya está indo para IndyCar, desbancando todo mundo aqui, né? Eu, Pedro, o Eric, desbancando todo mundo. Eu sempre acreditei que ele ia estar indo para IndyCar. Está indo para IndyCar, trocando a Ganassi pela Penske, vai correr no carro 2, aquele mesmo carro que o AJ Allmendinger bateu lá em Detroit na primeira corrida no sábado e na corrida no domingo. Bateu nas primeiras voltas. Aliás, na primeira volta, né? Ele vai estar naquele carro no que vem o Montoya. E essas são as notícias assim, de maiores destaques. E tem as regras também, né, que a NASCAR mudou as regras, até o Pedro ficou de comentar, depois vocês vão comentar também, as regras, anunciaram as novas regras para, sim, para efeito de manipulação de resultado, e anunciaram também a nova regra também para relargada, que agora eu quero que o Pedro explique um pouquinho melhor e deu também o Pedro e o Hélio também deu os seus palpites sobre a ida do Montoya para IndyCar. Bom, então vamos lá. Começando pela relargada, a NASCAR acabou com aquele mistério, aquela dúvida que tinha em relação ao líder, se é obrigatório o líder cruzar a linha na frente. Agora é o líder que vai dar o comando de largada. Então, na hora que entrar no restart box, a partir do momento que ele acelerar, os outros podem acelerar, e aí quem tracionou melhor pode chegar na frente e cruzar sem medo de punição. Fica valendo a não mudança de linha. Mas hoje, agora, quem determina, vamos dizer assim, a bandeira verde da corrida é o líder, né? Nas relargadas e na largada. E só que aí ele está sujeito, a caso não tracione direito, né? Ou não largue tão bem, ele pode ser ultrapassado pelo segundo colocado. Não pode mudar a linha antes de cruzar a linha de chegada, né? Então, assim, tem que se manter o posicionamento da fila, mas a ordem na hora do cruzamento não importa. Tanto que o Kyle Busch, numa relargada lá em Chicagoland pela Sprint Cup, ele liderou uma volta no momento que a bandeira verde foi dada na relargada da bandeira amarela. Então já conta até como volta válida como mudança Volta de liderança quando você, na relargada, consegue passar o líder da prova. É, o exemplo claro, né, Pedro, que foi lá no bloco da Truck Series quando nós comentamos sobre a punição do Paludo, né? Exatamente. Ele não pode, o piloto não pode descer, sair fora da linha, né, mudar de linha. Ele pode sim ultrapassar o carro que está do lado dele, mas manter a linha, manter todo mundo na sequência na linha. Bom, e já emendando sobre o Montoya, na Indy, excelente para a Indy, para o Montoya. É, talvez não seja tão bom para a NASCAR, mas assim, acho que já tem uma base bem consolidada da NASCAR em termos de fãs e tal, e acho que ele, o piloto, optou porque ele pensou que fosse melhor para ele e está realizando um sonho de correr na Penske, e eu fico feliz pelo Montoya. E tomara que alavanque a Indy, né, essa ida dele para lá, e que dê uma força para a categoria que está precisando mesmo. Quebrando um pouco, vou indo direto à Indy, que os amigos já falaram que tinha que ser dito sobre as relargadas, dois detalhes. O primeiro é que ficou evidente que o grande choque foi que 2 dias antes o Montoya tinha saído a notícia que ele tinha recusado a proposta de Marco Andretti, que um dia antes tinha circulado na imprensa que ele já teria, o Michael já teria 60% do pacote para bancar ele. E um dos patrocinadores seria, como todo mundo sabe, a Colômbia exporta café, né? Eles plantam café, ela é muito forte. Tinha até aquela novela, Café com Sabor de Mulher lá, Aroma de Mulher. O Léo que assistiu a novela deve conhecer. Então. Não, você tirou isso, velho. Eu lembro direito da novela. E como vocês sabem, o que ficou marcado para mim na declaração dele foi que ele não iria para indicar, quer dizer que não iria para Andretti para abrir espaço para jovens pilotos, que esse jovem piloto seria Carlos Muñoz, que é dado como certo para correr lá, e o patrocinador dele seria essa empresa que faz café lá. E para mim ficou muito marcante, que pode ser a grande chance da Indy de recuperar uma parte do terreno que ela havia perdido. Eu acho que foi um golaço de Roger Penske, foi sensacional. Na minha opinião, foi um dos melhores dias para a Indy nos últimos 10 anos, cara. O Montoya, que, para a gente ter uma noção dos números dele na IndyCar, em 40 largadas ele tem 10 vitórias, ou seja, a cada 4 largadas do colombiano ele vencia uma corrida. São números espetaculares. E se a gente fosse contar só com uma IRL, ele tem uma largada e uma vitória. E justamente em Indianápolis. E outra coisa, né? O Roger Penske e o Tim Cindric assinaram os papéis com o Montoya sem ter patrocínio externo, né? E é temporada completa já, nem que a Penske tenha que bancar o carro. Pedro, achei só para terminar a minha parte, que eu esqueci, não sei se vocês chegaram a comentar, como o Pedro até falou no dia lá, que tem verdade, o Montoya não vai correr mais 5 anos na Indy. Não significa que essa saída dele da NASCAR, que ele encerrou a carreira lá, não. Eu acho que quando eu lembrei que se eu fosse Joe Gibbs, ligava para ele, oferecia um carro na Nationwide Series, carro 20, seria uma chance dele dar uma reciclada, eu acho que aconteceu a mesma coisa com a Penske, porque nada impede daqui uns 2, 3 anos ele já, chegando aos 41, 42, voltar para a NASCAR e voltar com o carro da Penske, né? O que seria também para Roger Penske, para a categoria, ele com carro competitivo. E é muito interessante, porque ele tem laços agora para mais 10 anos correndo em alto nível, seja na Indy, seja na NASCAR e seja na própria série americana de esporte protótipo, porque tem uma notícia que eu vi que há um tempo atrás que a Penske iria correr em Le Mans com o carro da Porsche. O Léo, que acompanha Endurance há mais tempo, sabe, né? Que até um tempo atrás Roger Penske tinha um programa na American Le Mans Series correndo com um protótipo da Porsche. Ou seja, um golaço de Roger Penske tinha sido em todos os sentidos. Realmente mataram a pau mesmo. Foi fantástico. E é até possível que o Montoya venha entrar no terceiro carro em algumas provas em 2014, mas não tem nada certo. De certo mesmo o contrato, é só que ele vai fazer a temporada completa da IndyCar. Não tem nada previsto de NASCAR. Mas se tiver dinheiro e tiver interesse, quem sabe ele não vai, né? Porque o nível de pilotagem que ele vem mostrando nessa temporada é bacana o suficiente para que ele merecesse sim um carro de ponta na NASCAR. Mas como não foi o que aconteceu, ele optou por voltar pela Indy e fez muito bem em voltar nessa circunstância, nessa situação, sim. Para mim, a melhor decisão o Montoya tomou. Se fosse para ir para guiar, sei lá, um Andretti lá, um quarto carro da Como foi o Andretti. Barrichello, por exemplo, né, que caiu numa KV Isso. Race? E aí não seria interessante. Aí anda para trás, né? Exatamente. Ô, Bom. Pedro. Ó, a previsão de chuva, a previsão de tempo para domingo é de chuva, tá? Maravilha. Podia cancelar a Lá não tem corrida. iluminação. Lá não tem É. iluminação. Não, lá podia cancelar mesmo a prova. Não vai ter mais. Pular o etapa. Mas Bom. só para terminar minha parte mesmo hoje, o Léo pode falar melhor por mim. A Fox One lá vai passar a corrida da Wheeling durante a tarde dos Modifieds lá. Eles que passaram a primeira prova, foi uma corridaça até. Os amigos aqui acompanharam com a gente. A Wheeling Modified Tour deve passar entre os treinos livres da Sprint Cup no sábado. Eu vou postar os horários tudo no grupo lá, no grupo na Home Tracks, na Dead Race, vou postar os horários de tudo. E quem for assistir, preste atenção em um nome, Ryan Preece, ele que estreou na Nationwide Series na primeira prova deles do ano em New Hampshire, fez um bom trabalho, é o nome que vai aparecer logo logo aí. Bom, então é isso, moçada. Podemos encerrar então, né? Opa! Então, beleza. Moçada, é isso aí. Nós vamos encerrando a 15ª edição. Nós voltaremos na semana que vem com os resultados e os comentários sobre New Hampshire e a prova do Kentucky Nationwide Series. Para vocês continuarem acompanhando, vocês podem acessar o grupo NASCAR Home Tracks, onde o Léo mantém vocês informados. O Hélio Lima e a sua equipe tocam o NASCAR Man No Man. É o nascarmanoman.blogspot.com.br. Os podcasts vão ao ar no Big One Brasil. Lá você também tem todas as informações sobre a NASCAR em português. No Twitter é arroba Pedro Mugarte, arroba Hélio underline Lima 18 e arroba Léo Guina. Beleza? Então é isso aí, moçada. A gente volta na próxima semana. Continue acompanhando e muito obrigado.